Se aponto pra estrela e o dedo cai, como é que eu conto quantas tem lá no céu? Por quê? Como é que eu vou saber? Pro mundo ser um mundo meio de cá, o que é que teve de se acontecer? Não sei, não tem quem de saber. Quem é que fez o tempo ter lugar lá dentro do relógio? Dá pra poder calcular, talvez, quanto deve demorar pra depois de amanhã chegar. Quantos dias pra acordar? Pra tentar te responder, vem, vou te dizer. Liberdade é não saber. Graça é se perguntar como é bom sonhar. E a verdade ninguém vê, que a felicidade é mistério. Felicidade é mistério. Como é que a lua fica no lugar e sabe bem a hora certa de depois do sol descer? E o português que aprendi a falar, porque aqui no Japão ninguém consegue explicar. Arigato, sayonara, quem é que fez o tempo ter lugar lá dentro do relógio? Dá pra poder calcular, talvez, o quanto deve demorar pra depois de amanhã chegar. Quantos dias pra